De cara, capivara. Contra o grama político socialista. Sempre questão de toda a violência, tanto psicológica quanto... Sério, não e ela ser, te ajuda a buscar o porquê. Por, quê? Por que, que o Estado tá... Sou o Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética. De cara, é isso aí, galera. Você que tava ouvindo aí, pensou que hoje não ia ter De Cara com a Capivara, se decepcionou, porque vai ter. Falácia tá aqui de novo. Pra fazer mais uma das nossas entrevistas maravilhosas. Entrevistas que têm nos ensinado muito, né? Eu tenho aprendido muito com essas entrevistas. Eu acho que tem muito a acrescentar sempre as pessoas que vêm aqui. E hoje eu tô aqui com um convidado especialíssimo. Como é que é seu nome mesmo? Eu não faço ideia. É o Bicicleta, cara. É o Bicicleta. Todo mundo conhece o Bicicleta. E aí, Bicicleta, tudo bem? Tudo bem. Pô, Bicicleta, obrigado por você ter vindo aqui no De Cara com a Capivara, aqui com o Falácia. Bom, vamos colocar uma musiquinha, né? Pra ficar de fundo da nossa conversa. Vamos... O que você curte ouvir, ô Bicicleta? O que você curte? Você curte rock? Você curte samba? Você curte pagode, um rock, nossa, um rock eu acho que seria legal, pô, legal. Você se acha um cara rock and roll, Bicicleta? Não, você acha que você não é rock and roll, e você é mais do esporte e tal, totalmente, você é um cara que você bebe muita água. Você tá tomando agora? Pô, você sempre anda com uma garrafinha de água? Você é daquele cara que sempre quer estar hidratado? E quando você, que tipo de esporte mais você faz, Bicicleta? E daí você começou a fazer esse esporte, você tinha quantos anos? Uns 8, tá legal. Uns 8, nossa, mas... E foram seus pais que te colocaram, você que se interessou por fazer esse esporte? Você foi obrigado? Putz grila, cara. Mas e aí, você foi obrigado mais por quem, assim, quem foi a maior pressão? Ah, entendi. E daí eles realmente concordavam a respeito disso. Que legal, cara. Bom, que legal esse esporte, cara. Você pode me explicar um pouco mais como funciona? Porque eu não entendo muito bem as regras dele. Legal, essa regra eu não sabia. Essa regra eu não conhecia. Ah, interessante. E se o jogador, então, tiver pra frente da marcação, ele não pode receber a bola, é isso? Entendi. Mas é um esporte incomum, não é? É pouco conhecido, né? Que países que pratica-se mais esse esporte, a Bicicleta? Ele veio da Escócia? Que incrível, cara. Eu jurava que era da África do Sul. Eu sempre achei. Bom, olha. Legal essa música que você escolheu, Bicicleta. AC/DC é do caralho, né? Nossa, AC/DC, gostei da ideia. Você tem alguma que você curte mais aqui, Bicicleta? A 9. Putz, que massa. Cara, que legal. Ó, então vamos ouvir um pouquinho a música que o Bicicleta escolheu. E daqui a pouco a gente volta, ele vai comentar depois porque que ele escolheu essa música. Eu sempre peço para os meus convidados escolherem 3 músicas, né? E é sempre uma coisa muito interessante. Bom, vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta. De Cara com a Capivara, aqui hoje com Bicicleta. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. É isso aí, galera. A gente acabou de ouvir AC/DC. Shake a leg, shake a leg, shake a leg, shake a leg. É isso aí, AC/DC é bom demais. Foi a escolha do Bicicleta aqui hoje no De Cara com a Capivara. Que bom que vocês estão aí com a gente, galera. Vamos aí. É, De Cara com a Capivara ocorre toda quinta-feira, a partir das 6h15. Hoje a gente atrasou porque o Bicicleta teve uns problemas. Né, Bicicleta? Depois a gente pode falar sobre os problemas que te atrasaram para chegar aqui. É, e vamos aí, porque é muito importante, eu acho, a gente sempre conversar com esse pessoal que tá ligado, as ações que o Bicicleta tem e tal. A gente nem falou sobre política ainda, Copa do Mundo, né, Bicicleta? Podia chegar nesses temas. É lógico, porque esse é o Bicicleta, né? Todo mundo, depois que ele se apresentou, perguntei pra ele quem que ele era, foi, daí ficou muito legal a nossa conversa. Ó, Bicicleta, agora eu queria que você me explicasse porque você escolheu essa música pitoresca, vai, pitoresca. Shake a leg, balance uma perna. que isso quer dizer? Por que você escolheu essa música, bicicleta? Conta aí. Cara, isso, eu não acredito que você fez essa escolha, cara. Shake a leg, por isso. E você gosta sempre de fazer esse tipo de escolha? Ah, interessante, é o mais recomendado. Que legal, bicicleta. Pô, e aí, o que você tá achando da Copa do Mundo do Brasil 2014? Você tá animado? Você tá revoltado com as manifestações? Conta um pouco sobre isso. Foi a sua primeira vez. E teve muita polícia. Caramba. E foi violento, assim, a ação da polícia? Putz, cara. Mas você tá bem, assim. E você tava de... Desculpa perguntar, mas você tava de bike lá ou de bicicleta? Naquele dia... Ah, entendi. Entendi, tava com problema. É. Bom, e quem que você acha? Você acha que... Não acredito. Você tá torcendo pra Alemanha, a bicicleta? Pelo que eu entendi, é isso. Pô, mas você tá torcendo... Ah, pra Alemanha perder. Ah, tá. Você tá torcendo mesmo é pra Costa Rica. É, eu acho que... Não, eu acho que a Costa Rica realmente é favorita, né? Eu acho que ela se tornou favorita depois de vitória... Das vitórias dela que foram merecidas, né? É, realmente. E você acha que o Neymar continua... É, sei lá. Você acha que realmente ele continua sendo alguém que tem que ser tirado? Não, eu não acho que não. Não, é realmente. Né? Nossa, eu não sabia disso. É legal isso aí, cara. Nossa. Nossa, a gente podia incrementar essa ideia, hein? Mandar pro Congresso. Seria um sucesso. É, bicicleta, sempre fazendo piada, né, cara? Conta uma piada aí. Conta uma piada, cara. Sei lá. Bom, então tá. Ah, que piada engraçada, cara. Olha só a piada do bicicleta, cara. Olha só. Escreveram aqui na parede. Sou manobrisa. O cara respondeu: eu sou humano. E você? O outro cara respondeu ainda: sou manobrista. E aí? E o quarto disse: sou Manuel. E aí? Você dá pra você continuar aí nesse esquema, hein? Pô, que legal. Eu não conhecia essa, bicicleta. O que? Isso é coisa dos Petralhas? É coisa dos Petralhas. Que tão com os Illuminati, eles resolveram se reunir, então. Olha só, é a união perfeita. E o que você gosta de ler, ô bicicleta? É, mas isso não parece ser uma leitura, não é pra crianças, né? Assim, como que você chegou nesse autor? Amigos. Ah, tá, é. Porque vocês estão no mesmo círculo e tal. Aham. Uhum. Você disse anteriormente, né? Tá. Olha, eu vou ser sincero pra você. As músicas que você escolheu pra colocar hoje... Eu fiquei morrendo de vontade de ouvir. Porque primeiro você escolheu Shake a Leg. E usou um critério, assim, muito interessante. Eu queria entender por que você escolheu a segunda música. Vamos ouvir a segunda música? Vamos lá, então. Vamos lá. Ouvir a música De Cara com a Capivara. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ouvir um pouquinho da música que o Bicicleta escolheu. Vamos lá, Bicicleta. E aí, o que você tá afim de ouvir agora? Peraí, a gente... Ele escolheu algumas músicas aqui, a gente tem que achar... legal, vamos lá. Isso aí, vamos ouvir agora? É isso aí? É isso aí, galera. Vamos ouvir essa daqui que o Bicicleta escolheu. De novo, AC/DC, olha só. Parece que AC/DC é legal pra ele. Ele curte. É uma banda só. Brain Shake e The AC/DC. Depois a gente volta pra ele explicar o que, que tem a ver Shake a Leg com Brain Shake. Não, como é que é? É, Brain Shake, Shake a Leg. Legal, gostei. Vamos lá, Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Está ouvindo de cara com a Capivara hoje, recebendo o grande Bicicleta. Aplausos, o grande Bicicleta. Ó, tem uma galera aqui na internet mandando um abraço pro Bicicleta. Bicicleta, quando eu te ver eu vou te zoar, cara, as coisas que você falou lá. Legal, Bicicleta. Daqui a pouco a gente volta, cara. Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Você vai ouvir agora Brain Shake. We'll be right back. Ah, opa! Agora sim, voltou. Estava com problemas técnicos aqui, mas voltou. A gente voltou agora de Brain Shake! Brain Shake! Brain Shake! Shake a leg! Shake a leg! Ah, esse bicicleta é um piadista, cara. Ele achou duas músicas. Tava comentando agora no intervalo que ele achou duas músicas desse DC que descrevem o rock and roll, mas de maneira unificada, né, o bicicleta? Não foi mais ou menos? Explica um pouco mais, fala pra galera essa ideia. Então, como é que... Ah, legal isso aí. Quer dizer, então, que pela sua, que, o que você interpretou é que o rock and roll é o pé e a cabeça, né? Que você vê um cara mexendo, é o rock and roll. Eles precisaram escrever duas músicas. E tem mais alguma deles que... É, que se, yeah. Ah, interessante, interessante. Entendi. E ela... Mas ela tem algum motivo pra ela ser assim? Ah, entendi! Grande bicicleta, cara! Nossa, que interessante! Que interessante, cara! Não, mas... E você já viu isso acontecendo em outros lugares? Uma vez só? Caramba, cara! Que coisa! Pô, e... Ah, entendi, entendi. Ah, tá, tá. Mano, mas a Dilma? O que tem a ver a Dilma com isso, cara? Você acha mesmo? Nossa, cara. Você acha que é tudo mentira? Não, eu acho que tem toda a chance de ser, cara. Tem toda a chance de ser. E você acha, assim, que a culpa é do Planalto? É a questão dos poderes? É, né? Eu acho que rola, eu acho que sim. Tem essa... Tenta entrar mais do que pode, né? É, não, eu concordo com você. Mas se olhar... Mas olhando por esse ponto, você acha realmente que isso tem alguma solução dessa relação? Não, porque a culpa não é só da Dilma, né? Você não tem uma pessoa que controla todas as... Com certeza. Com certeza. É. Pô, mas e aí? Você mencionou essa outra grande personagem da história brasileira e tal. Mas ela lembra o nome de uma pessoa que eu conheço, que também te conhece, que foi o grande amor da sua vida, né? Lá nos tempos, aqueles tempos áureos, né? Ô, bicicleta. Aquela época não era como agora, né? Bons tempos aqueles, né? Então, e aí, coração, como é que tá, ô, bicicleta? Ah, que bonito, que bonito. Você é um safado mesmo, né, bicicleta? Putz, grila. Você não tem vergonha na cara. lógico, às vezes a gente tem, né? Mas então, e aquilo que você falou no começo da entrevista? Você acha que o Ottomani realmente tá administrando bem a cidade? De maneira nenhuma, é. De maneira nenhuma. Você acha que ele vai ser reeleito? Você acha que ele consegue? É, eu também, viu? Eu também, porque... Nossa, você vê a cidade tá zoada. Não sai concursos públicos pra nada, né, cara? Tá, cara. Com certeza. É... Meu medo é... Sei lá, o que você acha da possibilidade do PT na cidade? O que você achou? Você que tá aqui faz bastante tempo. Bom, eu também acredito, é possível se considerar assim. É. Bom, eu nunca fui lá. Não, nunca fui. Que interessante, cara. Eu vou um dia, não, eu preciso conhecer. Eu vou tentar, cara. Eu vou tentar. Se chegar lá, eu acho que é uma coisa que eu sempre quis conhecer. É um trabalho que eu acho muito bonito. Eu preciso ir lá. E faz tempo que você está desenvolvendo esse trabalho, né? Uma ação bonita, assim, com a comunidade. Ah, tá. Desde 2012. Olha só, vocês acreditaram realmente que o mundo não ia acabar, né? 2012, vamos tentar mudar o mundo, né? Não importa se ele acaba em 2012 ou não. Né? Isso que é fé, né? Acreditar que não vai acabar, né? É aquela fé aos 45 do segundo tempo. Você fala, não vai acabar. Dá tempo do meu time virar, né? Tá 1-1 e 1-1 aquele, o meu time perde, né? Pra que você torce, bicicleta? Você tem cara de Bambi mesmo, cara. Você tem cara de Bambi. Eu sempre achei que você torcia pras três cores. Não, eles estão bem, eu acho que eles estão bem. Eu gostei da contratação. Agora, mais um acidentado, né? Parece que o Kaká vai vir de volta pro São Paulo. Você sabia dessa, lógico. O Paulinho, né? Mas o que você acha dessa política do São Paulo de ficar trazendo jogadores que já estão meio quebrados e tal pra fazer... Parece volume, né? O que você acha disso? Luiz Fabiano meio quebrado, Kaká, o São Paulo sempre tem dessa. Eu concordo com você e eu concordo. Acho que a gente realmente tem que ver a nossa terceira música, né? Porque agora, depois que você falou isso, agora eu entendi. Agora eu entendi o que você falou anteriormente. Deu, agora ficou claro. Ouvintes da Rádio Livre Capivara, vamos pra terceira música. Depois de Shake a Leg, né? Depois de Brain Shake, a gente vai agora, peraí só um pouquinho, a gente vai pegar aqui a música, né? Que tá escolhida aqui já pelo nosso caro Bicicleta. E aí, Bicicleta? Dessas duas aqui, qual que você prefere? Porque assim, ele tá escolhendo aqui, eu vou explicar, eu peço pras pessoas, olha... Escolhe três músicas e manda pra mim. A pessoa não obedece. Ninguém obedeceu. Legal. Eu peço pras pessoas. Meu, escolhe três músicas, traz pra mim. Qual que é mesmo, o bicicleta? Ah, aqui, achei. Eu converso com ele e falo, pessoal, traz três músicas. E as pessoas trazem cinco, tem gente que traz 10. E chega na hora, eu falo assim, não, escolhe aí três músicas. Eu fico com aquele olhar sádico, sabe? Tipo, pessoa se matando porque tem que escolher três músicas e tal. E o Bicicleta de boa, cara. Ele foi mais de boa. Ele escolheu quatro. Três ninguém respeita, entendeu? Não existe isso. Mas ele escolheu quatro. Ele foi mais preciso. Vamos ouvir então aí. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Eu tô aqui com o Bicicleta. A gente vai ouvir a terceira música aqui dessa noite. Depois de Shake a Leg e Shake a Leg e Brain Shake, a gente vai ouvir Groovy Little Hip Pad do ZZ Top. Legal, muito bom. Daqui a pouco a gente volta. Rádio Livre Capivara, 96,1 de cara com a Capivara, toda quinta-feira a partir das 6h15. Hoje a gente começou atrasada. Semana que vem, talvez. I'm gonna fly. É isso aí, a gente acabou de ouvir aí a música que... Opa! A música que o Bicicleta escolheu. É uma música muito legal, né, Bicicleta? Foi a Groovy Little Hippiepad. É uma coisa assim, né? Groovy... Como é que é? Ah, é, eu não sabia que pronunciava assim. Legal. Pô, Bicicleta, que legal, cara. Você já tinha vindo aqui na rádio antes? Sua primeira vez. Legal. É... E agora deu pra entender. Aqui no intervalo a gente tava falando sobre... É, essa coisa, que ele escolheu a primeira música, é, Shake a Leg, depois Brain Shake, depois Groovy Little Hippiepad. Eu falei certo? Legal, legal. Groovy Little Hippiepad, peguei o jeito. É, e agora, é, essa música diz que tem um significado bem especial pra você, né? Uma infância bonita, assim. Uma infância bonita. E, cê, nossa, e em situações como essas a gente nunca tem, sabe o que esperar, não é mesmo? Ah, eu também fico chocado quando eu ouço esse tipo de história. Tá legal. Bicicleta, ó. Um grande prazer te receber aqui, cara. Sempre que você quiser aparecer por aí, é só bater na porta. Vem aqui, a casa é sua. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui, Bicicleta. Um abraço lá pro pessoal lá do que você faz aquele trabalho bonito lá. E é isso aí, galera. De cara com a Capivara, toda quinta-feira, a partir das 6h15 da tarde. Hoje eu estive aqui com Bicicleta. Falou! De cara, Capivara. Contra o programa político socialista. Sempre questão de toda a violência, tanto psicológica quanto tudo. Sério, e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que o Estado tá... Sou Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética. De cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara